estiver a bater e pedir, pedindo o teu coração, saberás que quem bate é Jesus. Ele quer dar-te a salvação, com voz mansa e suave, e dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por ti sofri na cruz, morri lá na cruz, agoniado com os cravos nas mãos. Filho meu, dá-me o teu coração. Aceite hoje mesmo o convite, com amor levantai tua mão. O Senhor quer lhe dar vitória, também dar-te consolação. O Cordeiro de Deus te pedindo está: filho meu, dá-me o teu coração. Por ti sofri na cruz, morri lá na cruz, agoniado com os cravos nas mãos. Filho meu, dá-me o teu coração.